fantasia. O medo pode dar fobia. Um passo pode ser mudança. Ninguém repete a mesma dança. A vida é um grande arrochel. Pintura a óleo feita com pincel. Não quero não querer um dia. Querer é minha alegria. Da inveja tenho alergia. Da lealdade nostalgia. A vida é uma torre rumo ao céu. E a humanidade uma grande Babel. Deus é maior que o imaginário. Só o seu amor revela o alimento que sustenta a luz do mundo, sal da terra. A vida passa a ter explicação quando se tem Jesus no coração. A vida é um grande arrochel. Pintura a óleo feita com pincel.